E aí, nerd, seja muito bem-vindo a mais um CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade. E hoje nós vamos tratar um tema um tanto quanto, posso dizer, diferente um do outro, antagônicos. Vamos falar sobre distopia e utopia. Tom e Jerry. Tom e Jerry? É, pode ser também. E é bem distópico essa questão. E o que dizer de piu-piu e frajola? É. Mas o Papaléguas e o Coyote. Ia dizer Léguas. Então, antes de começarmos, vamos às apresentações agora. Aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma. A gente vai falar de quê? Zootopia? De notopia? Como é que é? Que bosta. Essa foi miopia. Ai, tenta. Então, cambada de nerd, roubei a frase do Sandro. Eu sou o Anderson, Mago Supremo. Imaginem um mundo só de Davi. Deve ser ruim, viu? E eu sou o estagiário, né? Meu patrão, minha patroa. Estamos aí pra começar aí fazer mais esse cast maravilhoso. E aqui com vocês, o Leon Hart. Só vou dizer, 24 horas é muito pouco pra uma pessoa. E é isso, vamos agora começar sobre o TalkOpCast. Começar sobre utopia e distopia. Para isso, o nosso estagiário trouxe aqui um conceito básico do que é cada um. Vai lá. Primeiramente, eu vou falar da minha fonte, né? Aquela digníssima fonte. Fora time? Wikipedia. Fonte, mano. Fonte, Wikipedia. É, não, brincando, galera. Mas enfim, utopia, na verdade, é a ideia de civilização ideal, que no caso é uma coisa fantástica, imaginária. Ela é uma fantasia, uma ilusão, um sonho. No sentido geral, o termo é usado para denominar as construções imaginárias da sociedade perfeita. É tudo perfeito. Então, pra resumir, é uma sociedade, vamos pegar aqui, uma sociedade que imagina o um mundo perfeito, um mundo ideal, assim, sem perigo, sem doenças, não é assim? Todo mundo feliz e cantante. Todo mundo feliz e cantante. É, eu acho que um mundo que nunca vai acontecer, né? É um filme da Disney, né? Então, no caso, a utopia é uma sociedade absoluta, pelo que entendi, que ela vai ter uma constante estabilidade, uma paz. É isso mesmo? Isso. Pegue a música do John Lennon, Imagine, e pronto. E ali é uma utopia que ele quis traduzir, né? Ele falou que Imagine com uma cara assim, tipo, meu, só... É isso aí. Fábio assim. Leite. Então, o que seria a distopia, no caso? A distopia, no caso, é um pouco o contrário da utopia. Um pouco? Um pouco, é só uma rixinha aqui lá. Na verdade, a distopia, ela vem do grego dis, que é mal, e topos, que é lugar. Uhum. Lugar ruim, lugar mal. Lugar mal. Enfim. O termo é utilizado em obras de vários autores, nas quais eles retratam uma sociedade construída no sentido oposto da utopia, que por sua vez prevê um sistema perfeito, como eu já havia falado antes. É, que no caso é um estado ideal. Então, no campo literário, as distopias, ela tem início após a consolidação de um regime utópico. Então, para resumir, para quem não entendeu, a distopia é o contrário da utopia, ou seja, o povo tá na merda, cara. Mas peraí, esse finalzinho aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha. Quer dizer que para ter a distopia, a utopia então tem que existir antes, é isso? Ela tem que existir, é isso aí. Eu posso colocar um exemplo aqui para poder facilitar o pessoal entender? Vamos lá. Imaginem um ônibus lotado, cheio de gente, você não tem canto pra sentar. Aquele fedor de sovaco no ônibus. Sovaco de pedreiro. Exato. Isso daí é uma distopia total. Mas agora você vai estar em um ônibus totalmente vago, onde você pode escolher o canto que quer sentar. E com ar-condicionado. E ar-condicionado. Isso é uma utopia. É uma utopia, no caso. Mas digamos que o ônibus está vazio, né? Você tá lá sentado lá e chega um ladrão. Nem toda utopia consegue ser mantida, né? Então, eu espero que o estagiário nos trouxe agora a utopia. Ela é a mãe da distopia, no caso. É o ovo ou a galinha? Aquela ovo história, a galinha, né? Cara. Então, já que começamos com esse debate, uma curiosidade. Como é que seria um mundo utópico pra você e distópico, Davi? Caralho, que pergunta essa, viu? Cara, eu acho que o mundo utópico hoje, como seria ou se teriam o que você imagina, o ideal, assim, sua utopia. Traga a sua utopia aqui para os ouvintes. Ah, cara, é fácil dizer, né? É um mundo onde não tem doença, é um mundo onde não tem guerra. Pra você, é isso? Pra mim. Isso seria pra você? Deixa eu terminar. Vai, termine. É um mundo que não teria guerra, não teria doença, não teria morte, todo mundo era imortal, todo que mundo merda. Rico. Mas eu acho que ia ser ruim se a pessoa fosse imortal. Imagina ter que aguentar quem você não suporta pela eternidade. Se é todo mundo imortal, mano, é de boa, mano. Então quer dizer que vocês iam procriar excessivamente, criando, e os recursos, como é que ficariam? Será ia que... Ia virar uma distopia. Aí é. Mas é o que o Robson falou, não tem uma distopia sem utopia. Então, né? Parte desse seu mundo, como seria então uma distopia pra você? Nós já vivemos uma, na verdade. Nós vivemos uma, será mesmo? Nós Você acha que nós vivemos uma distopia? Então, assim, eu quero saber dos outros. Bom, conclua a sua distopia. A distopia que eu tinha falado que acontece no mundo real é porque se você for pegar o cenário político mesmo lá no Oriente Médio, essa guerra que tá tendo lá na Síria, gente morrendo pra caramba, criança, adulto, idoso. Mas a sua distopia. É um cenário distópico. Sim, algo, essas guerras todo mundo morrendo, então. A sua distopia é a sua visão. É o que me vem à cabeça agora. Não, seja bem pra você, bem intimista mesmo. Pra você, o que ia fazer um seu mundo distópico? Não esse mundo atual que nós vivemos. Mas o seu mundo, pessoal. Mas o teu mundo distópico. O que você ia suportar viver? Tu tá suportando viver aqui? Não, no Brasil, né? Cara, eu acho que um mundo utópico seria onde um mundo onde que ninguém precisaria trabalhar. Yes! That's awesome! Olha que mundo utópico. Tua cara isso daí. Mancha pois é, então vamos lá passar o próximo aí. O mundo distópico é o que o povo trabalha. E pra você, Anderson, um mundo seu. Bom, um mundo utópico. Primeiramente, o dia teria que ter, sei lá, 48 horas por dia. Não, 72, mas... Um porque dia? A gente vai dormir... 72 horas. A gente vai dormir umas 10 ou 11 horas por dia. Então bota 72. 10, 11, tu dorme 10 ou 11 horas por dia? Se deixar, eu durmo. Videogames sendo gratuitos. Nossa. Ah, isso aí, mundo de joguinhos gratuitos. Muitas waifu 2D. Muitas curtiu. Waifus 2D. Muita mulher. O principal. É o estagiário dando a introdução aí na utopia do outro. Mas não, é isso? Mas né? É o que ele falou. Só que em outro linguajar, né? É. Mas e? Então, continua. E a sua distopia? A minha distopia? Cara, se acabarem com a internet, a distopia tá feita. Nossa, pra mim. Nossa, novo apocalipse. Momento, pode escrever. E crer. O estagiário aqui, estagiário? Sua visão, assim, uma utopia ou distopia? Uma utopia minha é um... é um local, sei lá, cheio de mulher. E a distopia é um local sem mulher. Mas você ia ser uma das mulheres? Não, mas eu ia ser o único homem, ô infeliz. É engraçado, né? Nós mas imagina sonhos, só a distopia. Sonhos pequenos, a distopia seria, sabe, que é nenhuma das mulheres querer o estagiário. Aí sim o que seria fácil. Não, eu chamar 7 bilhões de pessoas, né? Estamos falando de distopia. Não é o nada top. Se der certo, não vai dar certo. Na distopia não tem nada certo. Não vai dar certo. Tá tudo errado. Gente, eu sou estagiário. Eu tô aqui só cumprindo as 4 horas, tá bom? Bem como ele falou, né? Acho que o meu mundo utópico, o meu mundo de utopia... É ser um assassino do Assassin's Creed. Assassin's Creed, é isso? Não, a minha utopia, na verdade, de mundo, cara, é... Partindo um pouco do que o Anderson falou, questão do trabalho, então a gente trabalha apenas por nós mesmos, conviver, socialmente uma produção... Socialismo, né, filho? Não, diria um socialismo, entendeu? Não é a questão de querer brigar, mas é pra você ter o seu direito de você andar tranquilo pelas ruas, sem ninguém estar afetado, você morrer, ser assaltado, você... Foi o que eu disse, mais ou menos, né? A utopia seria um mundo exato, sem guerra, segue sem violência. Exato, segue o mundo que você faz, mas o meu mundo, assim, eu, tipo, andar e chegar em casa... ter sempre aquela comida que eu quiser. Ah, pensei na comida. Pá, quero comida. Pá, uma coisa do pensamento. Uma Netflixinha ali, paga nós. Mais ou menos. A minha distopia seria, cara, um caminhão assim, passando aqueles caminhões de frango, sabe? Eu aqui parado e só existia aquele caminhão de frango. Eu detesto aquele cheiro de caminhão de frango passando lá. É sério mesmo. Isso é totalmente pessoal mesmo. É muito detesto, pessoal. É uma distopia, é um horror pra mim. É um sonho mesmo, né? Só pra você ver como é que tá a situação do Luiz. Sonho o cara tá não, com pesadelo. O cara tá com fome, gente. O cara tá com fome. Eu também tô, mano. Mas é isso, galera. Então, mais alguma consideração? Mais algum exemplo pra dar? Não. Não. Então pronto, galera. Agora vamos ao segundo tópico, trazendo algumas obras no mundo nerd. E vamos debater um pouquinho sobre a realidade da utopia e distopia. Uou! E aí, nerds, vamos começar agora o nosso segundo bloco. Vamos agora trazer alguns exemplos de distopia, utopia no mundo nerd e comparar com a realidade e falar sobre a realidade da utopia e distopia que nós vivemos. Mas pra começar, o Davi vai trazer agora algum exemplo aqui pra gente de utopia, no caso. Utopia? Utopia. O que você traz pra gente de utopia aí? Um filme utópico que o meu amigo Anderson me disse hoje, porque eu não consegui lembrar de um. Foda. É, o Anderson é foda. Porque é muito difícil você achar um filme apenas sobre utopia. Porque geralmente a maioria é sempre utopia e distopia, ou ao contrário, né? Começa apenas com a distopia e vira utopia. Utopia, né? Apenas utopia, só isso. Só utopia, só. Não tem nenhum tipo de conflito. Porque filme a gente tem que basear para necessário um conflito para que haja desenvolvimento. A questão desse filme que vai ser citado, a história dele se passa em uma utopia que é justamente no decorrer do filme que vai surgindo a distopia. Mas a história de fundo... Ela se... Inicia-se na... Vida. E qual que é? Você lembra do filme O Primeiro Mentiroso? O Primeiro Mentiroso. No mundo Sim. que todo mundo só dizia a verdade. E um cara decidiu contar a primeira mentira porque tava passando necessidades. E aí começou a passar o longo... Ah, spoilers, viu, gente? Mais um pouquinho só. E vai, com o passar do filme, ele vai... as mentiras vão aumentando. Então o mundo já é utópico. Tu quer dizer que você não falar mentiras é uma utopia? É, porque todo mundo lá vivia feliz e sorridente. Todo mundo vivia feliz realmente? O personagem, se for ver esse personagem desse filme, ele não tá realmente muito feliz. Mas fora ele... Então, realmente, será que a mentira vai dar entrada na distopia? Se ou foi uma solução pra ele? Se você assistir até o final do filme, você vai ver que não apareceu uma distopia, não, que não surgiu uma distopia. É uma utopia o filme inteiro. Uma é utopia, isso, no caso, pelo que o mundo existe, não existe mentiras, é só a verdade. Só a verdade. Agora vamos imaginar você aí, um mundo que você só fala a verdade, você que tá ouvindo a gente agora. Você pode falar só a verdade, vamos lá, você matou alguém, vamos lá. Aí, cadê a pessoa que tava aqui? O que aconteceu com ela? Eu matei. O que ia acontecer com você? Vai ser preso. Pra você, isso seria ruim ou bom? Se ir pra prisão, Nossa. Seria o que eu amo. Cara, se eu matasse a pessoa, seria muito ruim. As pessoas, elas se sentem ruim. Apesar de os sentimentos que elas possuem, existem lá. Mas isso é uma outra questão de mentira. Exato. A cultura que elas já estão impregnadas, elas não conseguem ver nenhuma forma de querer demonstrar que não gostaram daquela... tenham ouvido aquela verdade. Então Sorri, elas... fica tudo bem. Então não seria... elas estão presas naquilo ali, será? Porque se a gente for analisar bem, elas vivem presas, elas não... nada além daquela verdade. E outro tipo de verdade, se a gente for chegar a um exemplo mais clássico aqui. Eu chegar pra você, às vezes o Davi, ele não quer dar um pouco de lanche aqui pra galera. Ele faz esses coisas. Às vezes? Não, nunca ele quer. Mas se eu chegar assim, você tem algum lanche? Ele fala e dizer, não. Ele vai dizer logo, não. Ele vai dizer, sim, eu tenho. Aí vai, pra... ele não vai, eu já sei que ele tem o lanche. Mas é a mesma coisa com o Anderson. O Anderson chega com salgado aí de frango, catupiry, diz, um pedaço aí, não. Então, eu sou sincero. É olho por olho, dente por dente. Mas lá, falar a verdade completamente. E essa história de falar a verdade sempre me lembra outro filme que era com o Jim Carrey, que é o Sim, Senhor. Que ele só pode dizer sim. Mas aí não sei se chega a ser uma utopia. Acho que não, né? Ele não chega a ser uma utopia porque a sociedade inteira não vive. Apenas uma utopia para o mundo dele, na realidade dele. De certa forma, uma utopia pessoal, se a gente for ver. Mas então, isso é utopia, no caso. Isso vocês é concordam aí? Vocês estão ouvindo agora, a gente concorda com essa utopia? Você não poder falar mentira? Cara, mentira eu acho necessária. Para uma sociedade. Com certeza, porque teve uma parte lá do filme, lá que ele começa a falar, acho que é de Deus, né? Isso, que ele, como se fosse Deus. Pois é, aí ele começa a falar, começa a mentir, e aquilo ali, em algum momento, começa a ser bom pra ele. Não sei se aquilo ali faz parte de uma utopia, né? Então, ó, já geramos uma dúvida. Será realmente utópico falar só mentira? Ah, eu posso... pensando aqui numa coisa, porque é o seguinte, quando começa uma utopia, as pessoas são muito sem vontade própria, assim por dizer. Muitas vezes que é representada em alguma obra, coloca que a pessoa não tem uma vontade, não consegue ir contra aquilo lá. E a utopia acontece justamente porque ninguém tem a vontade ou tem a possibilidade de fazer alguma coisa ruim. O cara lá no filme lá, ele era um infeliz, digamos assim. Porque ele não se sentia feliz com o mundo. Ah, vá. Infeliz é o quê, mano? Com o mundo. Com o mundo. Ah, sim. Que eles só falavam ali as verdades. E o pessoal ficava falando as coisas assim. E o cara... imagine aqui no mundo de hoje. Pronto. E continuando sobre um pouco, pra se me deixar um pouco... contextualizar um pouco mais. O mundo só tem verdades. Ele passa por uma dificuldade financeira, que é despejado, é demitido. E as pessoas lá, os programas de TV, as propagandas, elas são bem limpas e secas, falam a verdade. Por exemplo, vamos pegar um produto da Coca-Cola. Todo mundo sabe o mal que a Coca-Cola faz. E a propaganda faz mal pra você, por isso, isso e isso. Mas compre. É. Não tem a questão da propaganda que a gente em dia quer de mentir. Então os filmes lá, um cara sentado, lendo e falando uma história. Lá, quando ele usa a imaginação pra mentir, ele começa a desenvolver essa criatividade na mente dele. E é isso, mais ou menos baseado no filme. Eu acho que pra utopia, acho que não dá, porque a utopia tem que ser igual pra sociedade. Todo mundo tem que estar bem nessa sociedade. Se tivermos um ser que está indo infeliz, no caso dele, acho que já quebra a utopia. Você acha isso, Santos? Você concorda? Bom, em certa parte eu concordo, mas também tem, é como estava dizendo, muitas vezes que estão retratando as utopias, as pessoas não têm uma vontade própria. Pode ter utopia por aí, onde a pessoa se mostra feliz, mas será que realmente é feliz por estar aquilo, aquela mesmice? Um exemplo real, então, como seria? É difícil, cara. É difícil. Porque foi difícil até de achar um filme sobre só sobre utopia. Vamos imaginar assim, algo mais fechado, então. Uma vida de alguém, no caso. Eu acho, cara, Luiz, eu já sei. Esteja... Imagina uma sociedade... Eu já sei. Onde não convive com nenhum tipo de pecado. Eu já sei. E nem mesmo faz sexo. Mas os Teletubbies... Os Teletubbies, é uma utopia. É uma utopia. É uma utopia, Teletubbies, cara. Adão e Eva, cara. Não, Adão não e Eva conseguiram. É uma utopia. Não, pois é, Adão e Eva não conseguiram nem ficar ali e era só eles dois, tinha tudo lá o que queria e eles... Mas não puderam coitar. Não, pois é, não, mas antes disso eles eram bem felizes, né? Só que eles fizeram lá, né, mentiram e etc, e a gente sabe lá da história e vê isso. Os sete pecados do amor. Né? Pô, o Davi agora falou que sabe o que é, né? Isso e quer o que mesmo? Os Teletubbies, cara. Os Teletubbies. Teletubbies vive no vale cerebral ali. No infinito loop. De novo, de novo. Olha aí. Enfim, então agora temos um exemplo de utopia de um filme, não é isso? Eu acho que de utopia... Não, o Teletubbies é uma série. Agora o mentiroso, no caso. Primeiro mentiroso. Primeiro mentiroso. O que nós, eu antes, achamos que pode ser uma utopia. Você já não acha tanto, mas... Não acho utopia, não. É o que ficou... É o que chega mais perto, assim. Eu também não acho, porque, como eu disse lá na introdução, né? Pra que haja uma utopia, tem que a sociedade inteira ser feliz. Eu não sei o nome do livro, mas o nome do escritor é Thomas More, alguma eu coisa sei assim. Quem é esse cara. Ele que foi ele o primeiro cara que denominou essa palavra utopia. É, e ele faz até um livro, eu acho também, se eu não me engano, que fala disso, que é de um governo... E uma sociedade que vive tudo em paz, tudo feliz, essas coisas assim. E sobre uma série que traz essa utopia pra gente? Como seria, Davi? Uma série, Davi? Uma série tem que utopia. Tem utopia. Já falou Teletubbies. Teletubbies já foi, não, né? Não conta Teletubbies. Westworld se encaixa? Westworld se encaixa? Eu não porque assisti Westworld. Como tu não assistiu? Eu não assisti Westworld. Bom, a gente gravou um cast junto. Eu em casa. Mano. Eu não. Ele não veio no cast Westworld. Então corta essa. Eu mal paro em casa. Enfim... Assim, a série do Westworld... O cast é utopia pra você, não é isso? Tô pra que entendi. Westworld, ela conta uma série que tem um parque temático num futuro não tão distante, em que os mais ricos, eles podem ir lá fazer o que bem entenderem lá no cenário de faroeste. Eles podem fazer o que quiser, literalmente. Existe mesmo. Um filme também. Tem o filme Westworld. Só que é um filme bem de quinta categoria, não sei. É o filme Westworld, 71. Eles fizeram foi uma série de TV. Não, sem ser o Westworld. Ah, então... É um filme em que a pessoa, ela tá... Existe um mundo fechado. Ela paga pra entrar os ricões e lá eles fazem o que desejarem naquele mundo. Ou seja, matar, sexo, com o jeito que quiser, só beber loucamente. Aí, só que quando ele mata uma pessoa lá que... Não pode matar um que entrou, um convidado, que pagante. Mas eles criam clones, e nesses clones eles podem matar, fazer o que quiser, que nada acontece. É uma que segue a própria regra e própria lei deles. É, mas desse o nome do jeito, filme acho Word. É mais ou menos. Mas, assim, tipo, o início dele pode ser considerado uma utopia pelo fato que quem tá pagando tá vivendo aventura, tá sendo feliz, tá fazendo tá sexo. Tá no robô, tá matando quem ele quiser. Então quer dizer que matar é uma utopia? Se aí, fazer caso, a pessoa feliz. É. Quem basta fazer a pessoa seria feliz. Uma utopia pra quem tá pagando, é como o Anderson diz. Mas se você for parar pra pensar, é porque é spoiler, né? Cara, e você não assistiu. Não, pode. Pessoa... Pros robôs, é uma merda. Pros robôs é uma distopia. Seria um caso Matrix, então, lá, o Animatrix, que eles começam a tentar parecer mais os humanos, a sua aparência e forma, não é isso? E isso. Então eles começam a caçar, os humanos começam a caçar os robôs. É exatamente por aí. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E no final, no último episódio, você vê... Mas a utopia dessa aí é meio estranho. Matar o pessoal, viver como quer, loucamente, gastando rios de dinheiro. Mas aí é que tá. Mas é uma utopia pessoal pra são ele. São robôs. Sim, são robôs. Robôs. Eles não veem os robôs como pessoas. Eles veem apenas como uns bonecos do Power Rangers que você pode pegar e tacar na parede à vontade. É. Pronto. Aí então é assim, a distopia a partir daí é isso. A distopia é que quando chega no final da série é spoiler de novo, gente. E pra você também, Luiz, você não vai assistir não, né? Não. Então eu posso falar à vontade. No final, os robôs eles vão se rebelar contra os próprios humanos lá, os donos do parque, quem trabalha lá e tal. Isso já é trabalhado ao decorrer da série, mas no último episódio, o dono, acho que é o dono do parque lá, o Robert, acho que é Robert, ele vai e morre pela uma robô lá, só sei que os robôs vão se rebelar, e vai acontecer a putaria! Aí teve a distopia, não, putaria não, distopia, garoto. E aí pode ser a utopia dos robôs, porque agora eles vão pegar o terror. Agora vão implantar o modelo social, de sociedade deles, é isso? Fica ao contrário agora, a utopia vão ser pros robôs, que eles vão estar felizes, vão ser libertos daquele mundo de merda que estavam vivendo, e vai ser distópico pros humanos que estão se fudendo legal. Ou seja, a utopia, se a gente for ver, aí não chega até a máxima da utopia, que é, no caso, uma sociedade única como um todo, vivendo plenamente bem, digamos assim. Uhum. Ou seja, ela é até um princípio utópico pessoal, mas quando infere um outro alguém, então, no caso, um outro ser que não seja orgânico, no caso, são os robôs, é over, no caso. É chato. Tipo isso. Pronto, então temos, assim, a questão de utopia, mas nos jogos, games e HQs, eu não vejo isso, porque lá é totalmente, se a gente for pensar, a distopia é o cargo-chefe de lá. Bom, a utopia nos games e quadrinhos? Pra utopia em games, eu tenho que como exemplo o Tales of Berseria, que saiu esse ano, RPG. Luiz, tá pronto pra spoiler? RPG? Não, tô pronto. Não, peraí, como é o nome do jogo? Tales of Berseria. Tales of Berseria. Deu um contextozinho pra gente agora. Bom, esse jogo se passa em um mundo distópico. Calma aí que vai chegar a utopia. Opa, chega no ponto, Anderson. Chega no ponto, cara. É, pediu o contexto. Aí, nesse caso, o suposto vilão, ele busca trazer a salvação pra esse mundo. Mas como que é a salvação? Impedindo as pessoas ter vontade própria. Vai impedir as pessoas ter pensamentos impuros. O livre-arbítrio, no caso, exato. Vai acabar com isso. Porque aí todas as pessoas vão ser educadas, vão ser felizes, não vão querer ter pensamentos impuros e criar uma utopia a partir disso. Porque na história desse jogo, o que cria os demônios existentes lá é os próprios humanos com seus pensamentos malignos. E ao ele fazer isso, ele vai estar impedindo a criação dos demônios. E assim criando um mundo perfeito. Então ele está querendo acabar o livre-arbítrio para as pessoas não pensarem nada, seguir apenas aquilo que ele deseja de mundo ideal. Exatamente. Então vamos lá, continue. Bom, isso daí seria a utopia que ele tenta criar, mas ela não acontece. Ela não acontece, então ele busca... Mas ele é vilão, então. É um vilão que quer fazer algo relativamente bom, mas de um caminho errado. Isso nos leva a pensar, será que os meios, realmente, os extremos são justificados pelos meios? É uma os mandias aí, esse negócio. Aqui, o caso estagiário. O que você acha, estagiário? Você quer conseguir algo muito importante, mas você tem que acaralhar um bocado de gente pra conseguir aquilo. O que você acha? É tipo o Mario, né? O Mario que... Mario? É, o Mario, aquele cara... É, vai salvar a princesa e sair matando as tartarugas. É, mas né? Ele vai... Salva lá uma princesa, mas que sai matando tartaruga, né? Ó o Ibama, imagina, né? Imagina um tanto sangue na mão do Mario. Ó o Ibama. Aí mata... Mata um trabalhador de família, aquelas tartarugas ali. Um bocado de coisa, né? Pra pegar uma princesa e dar todo dia. O cara é totalmente... O cara, pra ele, é uma utopia, mas em uma... Pra mim, né? Em outra realidade, isso é uma distopia, porque ele sai matando todo mundo, tá nem aí, entendeu? Então, a versão sombria do Mario. No caso, é quase um busca implacável, né? Tipo isso. A princesa. Eu vou encontrar você. De games, também tem um que saiu recentemente, eu acho que foi semana passada, chamada... Metal Gear. Não, chamado The Caligula Effect. Caligula Effect. Caligula Effect. Olha o nome pra dizer que é uma utopia. Utopia, Calígula. O jogo se passa em um ambiente virtual, onde as pessoas foram inseridas lá dentro, sem vontade própria. E quem foi inserido nesse mundo virtual pode ser o que bem entender. Mudar a aparência do seu corpo, mudar seu estado social, seu nome, sua história. Criar o seu mundo perfeito. Recomeçar a vida do jeito que quer. E é um canto onde você não tem opção de praticar violência. Porém, com o decorrer da história, as pessoas querem sair de lá. Porque aquilo lá não é o mundo real. Isso, não é o mundo deles. Isso aí é que nem aquele jogo lá que tu joga, né? Lá vem besteira. LOL. Que tu coloca... Não é Dota, mano. É Dota. Não, é parecido também. Eu ia falar assim, mas eu vi assim aqui a cara dele aqui, eu me lembrei do LOL. Porque o cara cria um personagem, né? Mas LOL não cria personagem. Não, cria sim. Não cria não. Robson, pode falar besteira. Enfim, a gente vai agora nesse... Não é criar... O question é sobre criar ou não criar personagem. Levantando essa questão dos jogos, terminou? Quer colocar mais algo sobre o Calígula? Pronto, só foi o importante mesmo. Bom, se a gente for perceber, traz um pouquinho pro mundo real, na questão dos jogos, um jogo online pra aquela pessoa que tá jogando é uma utopia. Boa. Não seria? Sim. Pra aquela pessoa que tá inserida. No caso, um filme que ela tá inserida lá, gosta muito, que é uma ideia que ela traz, assim, de sociedade pra você, seria uma utopia, no caso, Matrix? Matrix, cara, é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é uma utopia pra quem tá plugado. Você pode fazer o que você quiser também lá dentro. Porque a pessoa, ela vive o sonho dela. Ela vive criou o sonho a utopia dela. A partir do jogo que ele comentou agora. É, tipo o Calígula. Calígula, ela vive a utopia presa naquele ambiente em que ela ri, trabalha, mas não seria dado pelas máquinas isso aí? Não seria dado pelas máquinas essa questão da função dela na sociedade? Cara, se nosso mundo fosse o mundo de Matrix, vocês preferiam ficar plugado ou não? Então, vou deixar para você ouvir. Vocês preferiram estar plugado ou não na Matrix? Imagina só se estivesse lá, se saísse na Matrix aqui, nada é real. Cara, dane-se, eu vou ficar plugado. Mas cadê é o plug de volta? Mas é isso, a questão do botando jogos, apesar do mundo ali, do jogo, vamos pegar o mundo medieval, lá que você tem que batalhar, a vila tá sendo atacada, e você é um guerreiro, uma guerreira, um mago, maga, que vai salvar aquela povoada e começa a evoluir, encontra outros personagens, pessoas online, e vão evoluir, fazem o seu grupo e vão vencendo. Ali é um mundo caótico, se eu for ver. É um mundo caótico, mas que pra você que tá jogando é algo perfeito. É um mundo totalmente caótico, tem morte, tem gente, vida sendo destruída, castelos caindo, opressores, fantasmas, demônios, joelho. Seres fantasiosos, elfos e tal. Tá acontecendo caos lá, uma guerra. Tá atacando terror. Mas a pessoa que joga, se a gente for ver, ela se sente bem naquele mundo. Pra ela, aquilo seria uma utopia realmente ou foge? Seria algo que não seria uma utopia certa a se seguir? Seria a Roma de Nero? Seria a Roma de Nero? Então, pra você, Anderson, que você acha que você não joga muito, né? Ah lá, você joga muito, é o Davi, eu confundi os nomes aqui agora. Caralho, mano. Caralho, vai ofender mesmo. Mas você, Davi, que não joga tanto, você acha que seria uma utopia ou uma distopia disfarçada? Sobre essa história do medieval que tu falou? Com jogos online que prendem as pessoas. As pessoas ficam até viciadas, não é isso? Elas têm que ir tratamento, sim, algumas. Na Alemanha existe um campo de tratamento para jogos eletrônicos, justamente porque a pessoa tá vivendo presa naquele mundo dela. A pessoa que não tem o que fazer, né? Fica imersa, jogando. É o Anderson todinho, né, mano? Ele só joga, joga. Eu trabalho isso. Que trabalho que? Estudar pior ainda. Mas é aquela velha história. Se tá fazendo a pessoa feliz, é uma utopia, cara. Se tá fazendo a pessoa feliz, não importa os males não que façam ela. Não importa o que ela está fazendo, se ela está feliz. É a utopia individual do infeliz. É a utopia individual do infeliz. Nossa, isso foi tão... Do infeliz, foi tão antagônico. O Anderson é uma distopia em pessoa, mano. Foi tão Luiz de Camões. Agora... Não, cara, não é pra tanto, não. Pronto, e com isso a gente pode terminar um pouquinho a parte da utopia dos jogos e filmes, é isso? Tem mais algo pra trazer? Bom, só comentar aqui, por exemplo, na Marvel teve a saga Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate endoidou e resolveu transformar o mundo numa utopia pros mutantes. Ah, de fato, bem lembrado. Ao fazer isso, criou uma distopia pros humanos. Porque quem era mutante tava no poder, que era humano, tava sendo visto que nem os mutantes eram vistos, tava sendo discriminado. Tanto que o Homem-Aranha é um humano que foi picado por uma aranha e tal, mas ele tava tendo que se passar por mutante para não ser discriminado. Exato. Pronto, então se a gente for pensar um pouquinho da utopia com a distopia, a princípio elas não estão tão juntas assim, né? Aliás, elas estão bem juntas, bem acompanhadas uma da outra. Qualquer coisinha, tipo amor e ódio andam juntos, não é isso? Isso. Um pouquinho agora romântico. Então, já que a gente especificou bastante na utopia, e chega da utopia à distopia, vamos falar sobre ela agora. Algum filme ou série que você tem pra trazer pra gente? Ah, cara, tem um milhão delas. Um milhão e milhões. Um milhão delas. De filmes, de séries, de games, animes, tem vários. Mas é distopia, velho. É tudo distopia, cara. Como eu falei, a utopia... Hantaro é uma distopia. Hantaro é uma distopia. Caralho, mas você acabou com a minha infância agora. Explica pra gente, é o Hantaro. O Hantaro é um hamster. E imagina um hamster sem as sementes de girassóis. É nada. Uma distopia. Uma distopia pra girassóis. Ok. Caverna do Dragão é uma distopia. Por quê? Conte aí pra gente. Conte. Por quê? Conte aí. Cara, todo mundo assiste Caverna do Dragão, acho que não precisa dizer. Todo mundo que joga D&D, é pra ler, como a gente falou agora, é uma utopia pra ele, viver naquele mundo. Não, mas tô falando do desenho. Desenho, exatamente. É o D&D, o Dungeons and Dragons. Mas o personagem do desenho que ele tá dizendo. O personagem do desenho. O pessoal preso. É, que tá morto, na verdade. Tá morto. Que é uma merda. Qual o último final? E o utopia que eles esperam conseguir é voltar pra casa. É voltar pra casa. É um exemplo perfeito. Mas acho que aí não é utopia, é um objetivo de... Mas é uma utopia, porque eles ficam imaginando que eles vão voltar pra casa, que pra eles é o mundo perfeito. Eu vou voltar pra minha casa, o meu lar. Mas eles sabem que o mundo lá não é perfeito. Mas é melhor da merda mas do que eles estão. Imagina você tá, sei lá... Cara, se tem um dragão de 7 cabeças, mano... Errou! Se isso não foi imperfeito pra você, me desculpe. Cara, a gente tem um Distrito Federal ali. Tem quer um exemplo? 7 cabeças ali. Vamos supor que se eu estiver andando nas águias do Robson, se eu quiser voltar pro Vila das Frogs... Lá vai ser minha utopia. Mas o Anderson volta só a roupa ali. Nem essa corrente de cruz que ele usa no pescoço. Não vai faltar nada dele. Pronto, então a gente sopia um filme. Distópico, fala aí. Um filme distópico. O Expresso da Manhã. Alguém já assistiu? Já viu esse filme? Contei de sono com a Annabelle? Não, é um filme. Expresso da Manhã. Não, eu tô sendo irônico. É o mesmo sentido. Foda-se. Expresso Hollywood. Ele é protagonizado pelo Chris Evans, que é o Capitão América. Pra quem não sabe pelo nome. Não. Ele é o Capitão América, jura? Sério? Oh, eu achava que ele é o cara que pega fogo. Também. Eu tô dizendo porque ele é... Ficou com visão. Ele é o Capitão América. Não, cara, tô brincando. E o filme, ele conta a história, eu acho... Eu não sei, mas deve ser no futuro também, não tão distante. Em que o mundo foi pro caralho. O aquecimento global piorou mais ainda, mas piorou o nível que você tava, tipo, o pé pra fora, assim, de sua casa, você congela, literalmente. Só que, nesse filme, todo mundo mora num trem gigante que roda o mundo inteiro. Não para por não nada. Não para por nada esse trem, certo. Para por nada. Só que nesse trem, ele é dividido em classes sociais. Lá na frente fica o povo rico, e lá pra trás o povo pobre que tem que comer umas barzinhas que parece chocolate. Sim. Mas não é chocolate. Mas não é chocolate. É feita de besouros. Caraca. Besouros. Besouros que eles botam numa máquina lá e vão sendo triturados. Eu acho que são besouros, não são pessoas não. São besouros. Barato. Tudo que é besouro. Estão acendo lá. E eles tipo comem inseto, isso. Né? Certo. É inseto, tudo, cara. É horrível. Mas esse foi muito bom. E o Chris Evans, ele vai ter uma ideia. Cara, temos que sair dessa situação de merda. E isso. É um filme distópico pra cacete, duplamente, porque o mundo lá fora acabou, e lá dentro o mundo tá se acabando também, se você for parar assim pra pensar, porque eles estão na merda e eles não querem ficar na galera. Só que de maneira mais lenta, não é isso? Oi? De maneira mais lenta lá tá se acabando. É, tá se acabando também porque eles não vão aguentar mais aquela situação, não dá pra viver assim, eles sofrem um diabo. Pois os não. Próprios humanos começam a criar uma distopia dentro. Sim. Do próprio... abrigo, né? É, e eles têm que obedecer rigidamente às ordens. Mas se a gente for observar, a ideia desse filme, eu acho que a utopia, ela caminha pra distopia. Mas se a gente for basear um pouco, como ele tá contando agora, como ele precisa de uma unidade pra um grupo social, que, como eu tô também um pouco parecido com o Westworld, a gente vai sair da distopia pra alcançar uma utopia, no caso. Ou seja, a utopia e a distopia são umas transições sempre de um modelo de sociedade, no caso, na parte do trem, qual é o nome do filme? O Expresso da Manhã. O Expresso da Manhã. Então, se a gente for perceber, seria isso a distopia? Ela caminha para uma utopia? Se você for parar pra pensar aí, se você viu o final do filme também, que eu não vou contar. Ele não vai contar, mas ele tá insinuando já. Eu já estou dando a minha dica massa, eu recomendo esse filme, Expresso da Manhã, ele é muito bom. E a parte de games, o tom de animes e... Você lembrou um anime, no caso, que é o Kotetsu no Kabaneri, né? Isso, lá é uma distopia total, tem uns zumbis que tem tipo um coração de ferro, onde que não dá, só mata se for ali. E as pessoas não têm tecnologia suficiente pra poder matar eles. É assim, se a gente pensar com esse Kotetsu no Kabaneri, é um nome... Isso. É parecido com o Expresso da Manhã, eles vivem... Assim, eles viajam por um trem. Existem várias cidades, pequenas cidades onde ficam as estações. E o único meio de... Assim, único meio de único veículo... Transitar, no caso, através de um trem. Tu corta esse stand aí. Não, não tem problema não, cara. O único veículo que eles podem caminhar de forma segura é o trem. Aí, a partir do ponto que a cidade onde o pessoal feliz vive, que é algo no primeiro episódio, é destruída, eles têm que passar pra dentro do trem e procurar outro abrigo. Mas os zumbis não deixam eles em paz. Sei lá, são zumbis diferentes, no caso, né? Se eles são, isso. Então eles têm agilidade, alguns criam algumas habilidades de... Lutar com esgrima, espada. De luta, não é isso? Que só evoluem, mas eles morrem no coração, né? E existe... É, esse coração de metal. Coração de metal. Vamos chamar um coraçado de metal, né? É. Algum outro exemplo de distopia? Só pra complementar aqui, esse anime que vocês estão falando me lembrou de um outro filme que também se passa no trem e que também tem zumbis e ele é um filme recente. Ele é trem. Pronto, trem? Foi esse filme Invasão Zumbi. Eu achei que era desse filme que tu tava falando. Train to Busan. Confundi os filmes. Esse nome é um filme coreano, não é isso? É um filme sul-coreano. Invasão Zumbi, nome ridículo, tradução, né? Mas o nome em inglês é Train to Busan, Trem para Busan, sei lá. No original também, no caso. Pô, assistam, é outra dica minha, é um filme muito bom de zumbi, olha que já tem 1 milhão de filmes de zumbi, vocês vão amar. Anderson, você tem que assistir esse filme. Tu bem, também, é um filme bom, assisti já. Já assisti, é um filme bom esse aí, cara. Bom, agora na parte de jogos, tem o Fallout. Fallout. É só japonês, é inglês não, né? Em então, japonês, tudo isso em japonês. Fallout. Ok, certo. Bom, lá é um mundo pós-apocalíptico que se passa em 2077, a partir da Terceira Guerra Mundial entre os Estados Unidos e China. No caso, eles erraram, né? Que vai ser agora com a Coreia do Norte, não é isso? É, tipo isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai que a China é uma duas caras e do nada, olha eu. Vocês não mandam em nós não, Estados Unidos. Aí, né? A China pega e destrói a Coreia e depois... a China tem 1 bilhão e meio de pessoas. É. Tem soldado suficiente. Ou seja, você vai ser a guerra com China futuramente, Estados Unidos, não Coreia? Coreia não vai ser só um assistente. Detalhe, que nesse jogo aconteceu de eles usarem as armas nucleares pra poder papocar os países. Só que isso daí fudeu o mundo. O mundo virou um caos. Dinheiro não existe mais. Eles usam como forma de pagar as coisas tampinha de refrigerante. Caralho, isso, cara. É distopia? Isso é escambo. Não usa mais dinheiro? Não, escambo é. Aí escambo. Acaba sendo metalismo, de certa forma. É, mas em todo caso, o mundo tá destruído, as pessoas têm que viver em uns cantos chamado... Ah, o nome eu não vou conseguir falar em inglês. Walter Strider. V-R-A-L-S. Soleta de novo, né? Vrols. V-R-A-L-S. Vrols. Que é tipo como fosse comunidades para as pessoas poderem sobreviver a esse mundo caótico. Porém, tem alguém, o pessoal que tá no poder, usa essas comunidades para poder fazer uma espécie de experimento social. Para ver como que eles se comportam em relação a esse mundo, como poder comandar eles a bel prazer. Então as pessoas ainda estão nesse mundo ferrado e ainda estão sendo controladas pelos supostos políticos. Sempre os políticos. Então, se a gente for sempre, né? Mas se a gente for pensar aqui, então, trazendo então para a realidade. A gente pegou alguns exemplos de filmes, séries, jogos e animes, não é isso? Sobre utopia e distopia. Só para complementar de novo, desculpa interromper, mas é uma coisa rápida. Antes, aquele jogo The Division, ele pode ser uma distopia? É, total. Ele não é uma distopia também. É uma distopia e vai sair filme dele. Uma coisa, God of War também é uma distopia total. Distopia total, God of War. Deus da guerra, distopia? É, eles estão num mundo com um tanto de bicho, deuses mandando nas pessoas. Aí o Kratos ainda é um cara legal, vai lá e abre a caixa de Pandora pra acabar com o mundo de vez. Ah, entendi. Então pronto. Ah, ele tá com raiva 24 horas, desde que nasceu gritando, nasceu... Game, God of War! Não, tu colocou esse áudio, ó. Ele não nasceu chorando, ele nasceu falando... I am the God of War! Por aí, mas você coloca cara, lá. Rapidinho, só pra terminar. Até pra abrir uma caixa, mano, o cara grita, mano. Pra que isso? É a caixa de Pandora. Não, qualquer caixa que vem aquele negócio verde, azul, vermelho. Mas se a gente tratar agora, se a gente observar um mundo tópico. Vamos ver agora. Ó, não quero nem fim do mundo em nada aqui. Eu só tô dizendo um porém. Se a gente for perceber, utopia e distopia existe a parte da diferença quando tem uma sociedade. Existem pessoas vivendo nela. Se uma pessoa não tá bem com ela, não, já quebrou a questão da utopia, que não tá perfeito. Uhum. E ela vai tentar mudar isso e começa a agregar pessoas, passar seus ideais e pensamentos até chegar num levante contra a sociedade modelo atual que está. Aí isso, então, a gente tem uma pessoa chamada Hitler. Ali? Opa! Ali, eita. Então... Alemanha, no cuidado que você vai dizer. Eu não vou dizer, não. Só vou trazer não fatos. Sabe se tem alemões ou... Alemões! Nossa! Puta que pariu! Estala a vista, baby. Tá certo. Mas não era só o Hitler, não. Era o cara da família do Anderson também, Mussolini. Nossa. Meu tataravô. Não, o sobrenome do Anderson Não, gente, só pra explicar. O Anderson não tem... Não tinham na família um ditador italiano. Era Mussolino, né? Lá era Mussolini e ele é Mussolino. Mussum. Bota a cachaça! Parecido. Só muda a última letra. É parecido. No Brasil teve o Mussum também, né? Casa ali. Caralho. Cacildes, tá. Vamos continuar, né? Pô, isso pois tá é. Foi feio. Não, vamos lá. Momento de fazer uma piadazinha tosca, né? Mas sim, continuando. Então eu vou falar sobre Hitler, certo? Por que falar sobre Hitler e não falar sobre algo melhor? Não, porque é uma distopia. Pôneis malditos. Porque é uma distopia. Eu quero falar sobre distopia. Eu quero falar sobre algo assim que foi marcante para a humanidade. Segunda Guerra Mundial, Hitler. Ali, quando você pegava uma sociedade, estava acabada a Alemanha, na sua... Alemanha, mano. Alemanha, caralho, mano. Sua... Alemões, Alemanha agora. Não, Alemanha. Ah, não. Depois de Alemões, Alemanha. Não. Então, na Alemanha... O erro não justifica o outro. Exato. Mas ó, acho que eu falei Alemanha no início. Mas sim, vamos lá, continuando. O cara pega uma sociedade que tá acabada economicamente, por altos, né? Isso tem um outro pessoal, o povo, os deuses, vendo, conseguindo progredir, e ele resolve ficar enfesado pro Davi, escreve lá o Mein Kampf, modelo de sociedade utópico pra cabeça dele. É como o Karl Marx fez também, né? Não diria tanto assim, porque Karl Marx... Ele é um exemplo de utopia, tem um livro dele que eu não lembro agora. Lá. Capital, a gente vai chegar lá no Capital. É, se a gente for pensar, então, o Hitler... A visão de ponto de vista dele. Ó, não tô dizendo nada. Vocês acham que esse é uma utopia pro povo dele, pra Alemanha? Cara, uma vez que ele não era alemão. Alemão. É, alemão, hein? Alemão, hein? Na visão do Cabra, era uma utopia. Porque ele queria uma sociedade lá, lourinha do zóio azul. Ele queria, porque a sociedade lá, a sociedade ariana, que fosse não, que ele ordenou pra todo mundo que aquela sociedade era perfeita. Não, todo mundo, de resto... Era de cocô, era a mesma coisa. Pronto. Então, tipo, era a sociedade que pra eles era a utopia, era a sociedade perfeita aquilo ali. Mas essa utopia deles, Ando, você acha que é correta mesmo? Claro que não. Não. Claro que não. A partir... Criou uma distopia essa ideia de utopia dele. Ou seja, é isso que eu quero chegar. A utopia, ela, se você for, depende de quem criou, de como ela criou, e se coloca isso de uma maneira tão regrada a pessoa e seguir só aquilo, e aí que acabar com o resto, você cria, na verdade, uma distopia. Elas andam muito juntas, se a gente for perceber. Contando que o mundo se juntou pra acabar com a Alemanha. Ele trouxe, então... Caralho, de novo uma Alemanha. Alemanha, cara. Pô. Mas é Alemanha, não? Não, não é Pamonha com a Alemanha, não. É Pomonha, Pomonha. Mas a Alemanha... Alemanha. Vamos falar bem direitinho. Assim. Fala 7-1, que todo mundo sabe 7, que é. Agora o 7-1 lá. Pronto. A galera do 7-1, eles atacaram a sociedade... Fizeram pesquisas, a gente foi ver, tanto tenebrosas que foram... Questões de reviver mortos também, tem isso. Aí daí eu surgiu o Hellboy. Tinha até a ideia de fazer super soldados, sabe? Bem estilo Capitão América. A ideia do super soldado congelar também. Pessoas pra poder transportar em navios, depois descongelar eles. Eles abriram, um portal e saíram o Hellboy. A gente foi ver, ali é um completo sci-fi da vida real. Ele utiliza a distopia... Contra o ser humano, isso contra a vida e pessoas, mantém lá o seu campo de refugiados, faz experimentos, caça a pessoa como se fosse um certo animal, um ser, é idêntico a você, um ser humano, e ele caçar. Se a gente for perceber, então, é como eu tô falando, a utopia, se ela chegar, vira a distopia, que chegou à Segunda Guerra Mundial. E temos agora, atualmente, não é isso? Nós podemos citar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil também. Os índios provavelmente viviam uma coisa mais utópica antes da vinda dos portugueses. Assim, os índios viviam sua questão, cada um, eram várias sociedades, várias tribos indígenas. Eles guerreavam entre si, não é isso? Mas eles não tinham a questão do dinheiro, o trabalho era para ele mesmo, a agricultura, a subsistência que dava para toda a sua tribo viver. É de se preocupar apenas com o outro índio lá que ia atacar a minha... Isso, e a guerra entre eles podia até ser dita como algo mais justo, porque quase o mesmo patamar de armas, de tecnologia, entre aspas... A gente tinha uma sociedade, um modelo parecido também, né? É, não é uma guerra injusta, né? Aconteceu com a vinda dos portugueses, que os portugueses chegaram atacando terror. Ou seja, nós somos o Brasil uma distopia? Oh, naquela época podia ter sido, né? Ué. Eles trouxeram, assim, pessoas que... Podia ter sido os ingleses, né, mano? Em vez dos portugueses. Não. Acho que seria pior com os ingleses, podia sabe? Podia ter sido os japoneses. Pelo menos a gente fala inglês sem precisar fazer curso, mano. Não. Olha só a mentalidade do rapaz. Não precisava fazer curso. Mas você pode fazer outra língua, se quiser, então. Mas, Davi, se tivesse sido os ingleses vindo aqui... Não, cara, tô tá provavelmente estariam nos obrigando a estudar estaria português. Pior. Não, estaria pior. Não seria pior, porque se a gente for pensar a Índia, em que eles quiseram colonizar, temos também ali países na África que eles colonizaram e tá pior situação do que o Brasil. E é esse outro ponto, distopia, se a gente for ver lá na África. Com pessoas, totalmente. Lá tem uma cidade, eu esqueci agora o nome, eu tava até olhando agora, mas esqueci. Em que as pessoas ainda vivem o problema da fome ainda. Infelizmente. Né? A gente comentou aqui agora que sobre um jogo que as pessoas têm tampinhas, que os refúgios, Fallout, que são. Tá acabando os recursos, não é isso? Sim. Mas se a gente for ver, não tá longe a realidade quanto a isso. É a questão da África ali. como é que então a gente pode transformar isso em uma utopia? Será que realmente a sociedade, no mundo atual, quer ou poderia acabar com aquilo? Pior que ou a distopia é necessária? Se você vê a África tem uns países lá que é para turismo, que é totalmente diferente desses que estão distópicos. África do Sul, Marrocos, ali, cara. É, tem uns países que tem umas boas condições na África e mostra totalmente essa questão de utopia contra distopia. Enquanto um tá bonito, prosperando, em volta tá todo mundo se lascando. Eu digo isso, que eu acho que muito bem sabe que lá tem a questão da AIDS, que ainda é um problema grande. Demais, até muito mais do que aqui no Brasil. É, voltou no mundo, tá aumentando mais a questão da AIDS, que foi uma epidemia dos anos 60, não é isso? 80. Os anos 60, 80, a parte dos hippies pra frente, acho que foi anos 70 pra 80, que teve então uma epidemia de doença. Se a gente for ver de outra distopia, temos vários tipos de distopia. Doenças, tem uma distopia da fome. Idade média, cara. Era uma distopia total. Distopia total. Por séculos. Por séculos, cara. Tu não imagina quanto tempo os caras viveram na lama, velho. E hoje em dia as pessoas criam jogos utópicos para as pessoas se deleitarem com esse momento. Eles até brincam de... São sádicos. Eles se reúnem. Então, olha só, as pessoas que jogam são sádicas, esses jogos? São. Estão se divertindo. Então você é um desses, cara. É o sádico, você? Você é um sádico. Você joga doidado. Eu sei, eu tô falando isso aí também levando como exemplo. Ainda bem que admite, né? Pois é, mas assim, existe um modelo, então, real de utopia? Você comentou os índios, é um bom interessante, mas hoje em dia... Atual, existe essa utopia? Uma utopia atual? Cara, difícil. Não há, não é isso? Uma não utopia há. Necessária? Cara, uma utopia 100%, todo mundo feliz, sem problema nenhum, nunca vai existir. Então, um exemplo de utopia real, mesmo que ela não exista, mas... Mas é difícil, cara. Eu vou dizer, olha só, temos um que tá no imaginário das pessoas, mas é o Dourado. Seria uma utopia ali? É o Dourado. A cidade Você Dourado, acredita é mesmo que existe? Você acredita que existe ou não? Eu não acho que existe. Há fatos que existem? Eu não sei. Alguns fatos começam, existe Dourado. Porque o Dourado é uma sociedade que ela encontrou o ouro, a cidade inteira de ouro, tudo, aí a abundância mesmo, a terra brotava ouro, digamos assim, quase um Brasil, né? Eles achavam que o Novo Mundo, eles acharam um Eldorado também. O Brasil era o Eldorado pra uma isso. Uma vez eu li, não foi nem por causa desse cache. Por causa de Yu-Gi-Oh! Onde nós temos no Yu-Gi-Oh! De uns anos atrás, saiu a carta chamada Número 33, Aspirante a Imperador Hope. No caso, Esperança. Se a gente for ver, aí tem quando um bocado mudou, de simbologia aí. Número quando 33. Mudou pra versão inglesa dele, mudou, tirou o nome de Hope pra Utopia. Aí eu fui atrás de ver por que essa mudança de nome. Aí eu li que utopia não é somente para um mundo perfeito, mas sim para a esperança de alcançar esse mundo perfeito. Então eu acho que ter uma utopia também pode ser buscar. Então o Eldorado seria uma utopia. Porque aqueles que acreditam estão em sua busca. Eles viviam uma sociedade, não havia essa guerra entre eles, eram tranquilos, não tinha a ganância do dinheiro entre esse grupo de Eldorado e uma sociedade que então está perdida ainda. O que aconteceu com ela foi um desastre natural que impediu de chegar até ela. Alguns acreditam no Eldorado e chega lá. Você acredita em Atlântida? A mesma coisa. Agora, assim, tem Eldorado também. Não, né? Mas Atlântida era uma sociedade comum, não era utópico, que ela afundou. Afundou. Existiu. Porque pode ter certeza que afundou. Existiu, porque nunca ninguém achou. Mas eu não vejo ela como utopia, entendeu? É. Seria utopia? Porque justamente por isso, era um povoado, uma cidade que vivia na sua normal e pronto. O Aquaman deve ter existido, né? Aquaman, pô, né? Agora bom, aí. Mas sempre vem o caso da Grécia, que as antigas maravilhas do mundo, não existem mais nada delas, mas existiram. A estátua de Zeus, por exemplo, existiu. Colossos de Rhodes. Mas assim, a gente tem outro exemplo de utopia, ela não chega a existir, mas não sei se existir, quem acredita? Shangri-La. Vixe. Tá um muito de dois. Isso é muito anti-ar, verdade. Eldorado também tem. Eldorado também. Eldorado é um charter de um. Vamos falar sobre Francis Drake. Vamos falar sobre Francis Drake agora. Ah. Mas eu vou pegar só esses dois exemplos mesmo. Então, se a gente for ver, rapaz, Shangri-La, verdade. É Eldorado, Shangri-La. Eu digo isso para o modelo social que eles tinham em que viviam. Mas tirando a fantasia do jogo que ele traz. Vamos explicar para quem não sabe, para quem não entendeu, o que é Shangri-La. O que é Shangri-La? O que seria então, Davi? Eu também não sei, não. O que seria Anderson? Então? Eu só sei cidade que... mágica perdida. A gente tá falando de utopia. Eu só sei perto do jogo, mas ideia, eu não sei o que é. É uma cidade mágica perfeita perdida, não? Digamos que é um paraíso pros indianos. É um modelo social de sociedade também, que você chegava lá, você alcançava e buscava uma paz na terra mesmo. Uma sociedade em que, como você falou no começo desse cast, não haveria fome, não haveria pobreza, doenças. É um local que apenas a pessoa com aspiração e seus graus lá indianos, eu não sei muito bem. Pessoal precisa dizer que eu pareço com o Raj, mas eu não acho isso. Chega essa utopia, Shangri-La, uma sociedade perfeita, ideal. Isso trouxe um lado mais oriental e um lado que foi a questão do indígena. Agora vamos trazer algo mais ocidental, o cristianismo. Pronto. Outra. Paraíso. De novo, olha o que tu vai dizer. Olha o que vai dizer. Não, vamos agora. A gente tá aqui pra descobrir utopia e distopia na nossa realidade. Já que a gente definiu tanto tema que aborda, a gente fala sobre a Bíblia. Não precisa ser só o cristianismo, não, cara. Não, eu acho que qualquer religião. É uma utopia? É uma utopia. O espiritismo, ele se baseia a partir de um fato científico, se a gente for ver. Quem acredita, certo? A gente tá apenas dialogando aqui. Ele começa a partir Não estamos criticando nenhuma religião. Ele começa a partir, se não me engano, um lado científico, se não me engano, que foi um estudioso, né? Esqueci o nome dele agora. Eu não sei. Também sei, eu esqueci o nome dele agora lá. Esse Anderson. É o nome de um jogador também. Allan Kardec. Caralho. Eu ia falar Ronaldo. Mas o pior que é mesmo, Allan Kardec. É mesmo. Isso, então eles partiram daí que tiveram um momento utópico, no caso, até um filme baseado nisso, que era Doce Lar, de viver bem. Mas eu acho que onde você tem que vir pra renascer e você tá num local. Ó, não tô criticando, tô falando sobre o filme. Ele tem que vir renascer pra poder conseguir, então, o espírito melhor ainda. Ele tá num lugar ideal, assim, lá na. Um filme que tem o Doce Lar. Vive bem, algo coisas futuristas, e ele volta pra poder passar por provações e privações aqui na Terra. Mas voltando um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia seria algo utópico? Ou ela seria algo de só também, uma vez que é utópico, ela traz. Tem a distopia. Como também. Documento histórico. Tem a distopia, o Velho Testamento. As pragas do Egito, né? As pragas do Egito, não. É tudo lá. Vamos pegar do começo, do início, o Gênesis. Já começa dali. Quando Deus estava puto? Não. Eu não li a Bíblia, eu não sei. Eu também nunca li. O estagiário começou falando, que o estagiário sumiu, acabou o horário dele já. É Adão e Eva. Eles viviam em um modelo de utopia. De utopia. Não seria realmente isso real ou seria só um imaginário? Uma vez que também se funciona como livro histórico, a Bíblia. Mas tem um caso. Tinha uma pessoa que não estava realmente feliz com essa utopia deles, que era a serpente. Mas ela não era de lá da sociedade, era? Do Éden? Ela era da sociedade? Do Éden? É um dos animais de lá, não. A serpente, se me engano, é o serpente é o capeta. É o capeta, não. Coisa ruim lá e tal. Então ele não fazia parte do modelo social. Então a serpente é o capeta? Serpente não sabia disso, não. Ele incorpora. Ele entra na serpente. Na serpente. Ah, ele não é a serpente capeta. Ele entra. Ele utiliza a serpente pra falar, então. Com uma pessoa, olha só. Uma pessoa não, com uma massa. Não, pra falar com uma pessoa, no caso a Eva. Tá. Aí então, se a gente for analisar. Davi, isso aí, tu sabe o que é de fato o fruto? O que é o fruto? Rapaz. Esqueci. Sexo. Porra. Não existe uma maçã. Por isso que quando eles foram banidos do paraíso, a Eva tava grávida de Abel e Caim. Mas aí tá sabendo mais. Não, mas aí acho que é uma visão, não sei, né? Você acredita realmente nisso? Seria o fruto, o filho, no caso? Mas não seria o filho, seria o ato de fazer as crianças. Porque só porque foi lá sair. Na Bíblia ele define uma parte que é uma fruta com a forma. O fruto proibido. É a forma. O tamanho cada uma dimensão de um tamanho mais ou menos de uma maçã, que é de uma pera, que é de uma. Deixa eu ver outro nome aqui. Acho que o tamanho mais ou menos de uma fruta do conde, que é a ata. É mais ou menos esse tamanho. Ele não dá um. Não disse que realmente é um fruto. É um fruto proibido. Então, mais ou menos. Eu esqueci o tamanho. É de um pomo. Fala um pomo. No caso, o pomo lá do Harry Potter. É esse tamanho mais ou menos que ele dá uma ideia aqui. Tem esse tamanho que remete à maçã. Aí o pessoal botou maçã e tudo lá e tô aí trazendo. Mas e virou um maçã pelo mas não é fato maçã. De que crianças iam saber essa história. Eles não queriam fazer que crianças soubessem sobre a vida sexual tão cedo. Mas tinha que ter alguma coisa bonitinha. Ou seja, ali era utopia, você viver, ter tudo na natureza, como acho que um pouco da. Uma tribo só indígena. Viver da natureza, se alimentar de tudo que tem lá, alguém lá dando pra você. Aí já temos algum fato que ele comentou. O nosso estagiário comentou. Fantasioso, que vai. Puxar da imaginação, mas ele traz como real para quem acredita na questão da fé. Ou seja, a fé é algo tópico mesmo ou é algo real? Bom, a fé segue muito aquilo que eu falei, a esperança, a busca pela utopia. A busca pela utopia, então. A fé pode ser dita assim. Eu acho que quando a pessoa tem fé em algo, ela não tá já acreditando que é algo naquele exato momento, que é a coisa do agora. Tá acreditando em algo que vai acontecer no futuro. É por isso que ela reza. Pois é. Então a gente fala um pouquinho sobre a utopia. Antes de chegar na próxima utopia da Bíblia que ela traz, a gente pode falar também sobre o Apocalipse. Não o Apocalipse do X-Men. Não, eu dizia do Batman e Superman. Nem dele também, não. Essas foram horríveis. Essas foram horríveis. Mas vamos lá. O Apocalipse, se a gente for ver, é o tempo que tudo que é gente boa, legal, some da Terra, criança, bebê, e fica só a galera que é pra sofrer mesmo, sofrer. A gente. A gente, no caso, né? Será? Será que você vai ficar, então? Você que está ouvindo a gente, Cash, você vai ficar pra porque ver o pode, Apocalipse? Porque o CoffeeCast vai estar em meio do Apocalipse, trazendo mais conteúdo pra vocês. Mas sabe dois? O que o Sandro iria dizer? Nós vamos cancelar o Apocalipse. Pacific Rim, assistam. Foi muito bom. Pronto. Aí no caso do Apocalipse, em que ele tá vivendo, é uma provação que vai ter terremotos. Mas elas são. Tsunami. Leviatã saindo da água. Leviatã é foda, viu? Ele fala sobre dragões e blasfêmias que vão fazer todo mundo trazer um caso pra pegar. Blasfêmia é a esposa do Blastoise? Não, blasfêmia, cara. Então, será? Ele falou de piada ruim. O cara vai e lança uma piada dessa. Ele aí fala da gente, aí lança uma piada dessa. Vou poder empatar. Pra você perceber, né? Não. Não. Vamos enriquecer aqui um pouquinho. continuando, parte da Apocalipse. Acho que mais ali é um processo, até você escolher a galera realmente assim, essa aqui, vamos selecionar pra cá, vamos lá pro inferno. Ali é distopia total. E o purgatório? Purgatório, não sei se é na Bíblia, pra mim não fala nada disso, não. Mas ele, não, eu sei. A religião católica pega o purgatório. Acho que purgatório aí dá uma distopia, não? Porque imagina só, você nem lá e nem cá. Não seria distópico isso? Seria. Cara, melhor do que o inferno, né? Melhor do que o inferno? Não, purgatório não já seria no inferno? Não, acho que não. Ele acabou de dizer que ainda O purgatório onde a pessoa ficou sofrendo até cair lá. Pronto, então, pra poder fazer essa conclusão, em que temos na Bíblia fala mais Nova Jerusalém, que é onde o pessoal vai viver, rios de prata, os animais vão andar com você, vão lá pousar, os animais selvagens vão lhe atacar, nem vão atacar ninguém, ninguém vai ser carnívoro, nada. Você vai viver de bem, encontrar a galera ali de boa, e como o David falou, viver tranquilamente, plenamente bem. Enquanto o inferno, mas a galera todo mundo vai ser vegetariano. Enquanto o pessoal do inferno aí vai então, realmente só sofrer mesmo. Imagina só um pessoal que gosta de rock, tem que ouvir diretamente um tipo de música musical que não gosta. Cara, tem uma música chamada Número da Besta, mano. O pessoal dessa é pro inferno. Isso lembrou do gatinho aqui, uma piada interna. A gente vai postar no Face aí sobre o gatinho, apresentar a vocês. Um meme aqui que circula internamente com a sociedade. Antes, tu bota na arte lá do cast a foto do gatinho. O gatinho vai estar nessa arte podcast, vocês vão ver ele e descobrir quem que é o gatinho. Esse astro. Ele é um pouquinho distópico, né? Quando tá rolando algo assim, distopia, ele vai lá e dá um comentário. Vem pra cá. Mas distopia é a utopia dele. Já pode vir. A distopia é a utopia. Pô, realmente, a distopia é a utopia de alguém? Pode ser. Pode ser, como eu disse do Westworld, o pessoal tá vivendo uma utopia, ou tá matando o pessoal. Ao mesmo tempo que pros robôs, ela é uma distopia. E na vida real, você acha que essa cidade caminha pra uma distopia? Com certeza. Quando o professor ferra todos os alunos de uma turma... Aqui é uma utopia pra ele. Aliás, são Jogos Mortais. Uma prova é um jogos mortais. Seria Jogos Mortais uma imagina distopia? Só o professor chegando com aquela cabeleira preta lá, maquiagem branca, falando: I wanna play a game. Vocês têm uma hora pra fazer a prova. São 8, 10 questões. Você tem que tudo fazer tudo subjetivo. Você tem que fazer um release. Não, cara, aí já tá bug, digamos lá. Enfim, se a gente for analisar muito bem, se vocês concordam aí do outro lado, que vocês estão ouvindo agora, que a distopia e a utopia são partes do ser humano. É inerente do ser humano isso. Então, pra gente poder concluir um pouco, se é o nosso bate-papo agora, a distopia e a utopia são partes do ser humano, né? Isso não teria como, não tem como separar isso de cada um. Concorda ou discorda? Totalmente. O ser humano, ao mesmo tempo que ele prolonga, acho que o nosso bate-papo ficou claro isso, pra uma utopia, ele traz distopia junto. Uma unidade, um mundo único, não seria que é homogêneo, seria algo ruim também, não? Uma vez que as diferenças que a gente procura hoje em dia na cidade são igualar, respeitar as diferenças, eu acho que tá um... É o ideal, é o que era pra ser, mas hoje em dia, cara, não dá. Foi teu carioca agora, o tanto que era pra ser, né? Fui, eu pareci, não, nem notei. Era pra ser. Cara, É só você olhar, não precisa nem olhar pro lado do Oriente Médio, não. Você olha aqui mesmo a barbaridade que acontece, às vezes na esquina da sua casa, às vezes, sei lá, crimes tão hediondos que acontecem com bebês. Eu acho que os filmes e séries e animes, eles retratam essa distopia até pra gente trazer um questionamento de sociedade, né, também. Isso é uma distopia descarada, então. Mas Que a gente vai viver numa sociedade feliz? Então, vamos homogênea. Atrás do conceito. Então seria que a utopia é uma busca de uma sociedade perfeita, mas o processo até lá é sempre distópico. Vai ser necessário alguma distopia pra poder chegar à utopia. Mas por que tem que... Mas é outro questionamento. Por que que precisa de uma distopia pra ser uma utopia? Então. É uma boa pergunta. Então a gente vai deixar essa aí de bandeja pra vocês. Vamos deixar essa pra vocês. Você que tá ouvindo a gente agora aí. Comente sobre uma utopia e uma distopia. Será que a gente tá caminhando pra uma utopia realmente? Ou já estamos nela. Ou então nós estamos em uma distopia que vai manter mesmo. Agora, para concluir, a gente pode falar um pouquinho do mundo nerd, que tipos de distopia que existe. A gente deixou algumas claras agora, como foi uma distopia zumbi. Star Wars é uma distopia. Jogos Vorazes é outra. Akira é outra. Akira é distopia. Akira, caralho, Akira. Aí foi. Vai sair o mangá, tá baratinho, acho que saiu R$80, se não me engano. É, baratinho. Eu queria colecionar isso daí. Quando eu vi R$80, eu... R$80. Nem ferrando. Ei, a HQ, aquela do Frank Miller, do Batman, velho. Sim. Ali é uma distopia? Cavaleiro das Trevas. Distopia. Tem Injustice, que também é uma distopia total. Sim, Justice. E sobre utopia real, que a gente pode imaginar que... Vai passar meia hora pensando. Então, a gente é um ideal, né? Isso eu acho que é algo mais pessoal de cada um, que a gente vai ter um processo pra... Eu acho que utopia se resume numa coisa. Teletubbies. Já então, foi dito aqui. Será que o Ash vai terminar isso? Mas sobre... Já que foram Teletubbies, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau, com certeza. Então, pra gente poder dar um tchau agora, você que nos aguentou agora atrás desse debate sobre o que é distopia, utopia e como a gente está vivendo em um ou não, agora uma dica massa acho que seria válido pra galera, não é isso? Pra poder, então, deixar vocês aí e comentem aí no caso, que seria utopia e distopia pra vocês. E a opinião de vocês, como é que é a sociedade hoje? A gente caminha pra distopia ou utopia? E pensem naquilo que eu disse. Por que que precisa de uma distopia pra se tornar uma utopia? Isso é pra você dormir. Aliás, você nem vai dormir. Você não vai dormir. Não, é tão chato assim vai dormir, cara, pô. Não, você não vai dormir porque é uma pergunta tão complexa que nenhum de nós que ninguém consegue responder. Eu imaginei que o Davi poderia pensar em algo assim. É. Eu quero ver o Elisandro. Já é uma mente distópica. Cara, mas, assim, o Elisandro vai estar escutando isso depois. Ó, Elisandro, eu quero que você nos responda isso, viu? Então vamos lá. O Elisandro que não pôde vir, não é isso? Um bocado de gente não pôde vir. Hoje, pra começar o cast, foi distópico, né? Atrasos. Que todo mundo ônibus, morreu, mano. Todo mundo morreu, só a gente sobreviveu e veio pra pois cá. Pois é, que acabou. Então, uma dica massa aí pra deixar pra ouvinte aí que tá... A minha dica massa vai ser o filme Mad Max Estrada da Fúria. Não precisa assistir a trilogia anterior, pode assistir esse tranquilo. Minha dica massa vai ser a saga da Marvel chamada Guerra Secreta, que é quando o Doutor Destino tenta criar sua própria utopia, mas a partir disso começa a transformar uma distopia pra ele. E eu vou trazer aqui um filme, certo, que gosto bastante. Muitas pessoas me criticam quando eu falo isso, mas é um filme muito bom. É Dinotopia. Eu falei... Dinotopia é massa. Falei no começo do cast, na apresentação. Dinotopia é o mundo, já fala Dino, que as pessoas convivem naturalmente com os dinossauros. Algumas falam, outras não. E tem um desenrolar da história, uma ideal, uma filosofia que, ao meu ver, do filme é muito interessante pra vocês. Passava e a mulher faz isso. A distopia entre os dois irmãos. Então é isso, galera. Obrigado pela paciência, ter escutado a gente. E vamos estar de volta no próximo cast. Não esqueça de acompanhar a gente no Facebook. Agora a gente está no YouTube também, não é isso? Exatamente. Vocês vão conhecer o gatinho lá e vamos agora postar o meme com o gatinho pra vocês conhecerem. Então, falou, bando de valeu, Nerd. Falou, cambada. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.